Salve, coelhada! Decadente 138! Para falar da, infelizmente, desclassificação americana na Copa do Brasil, contudo, felizmente, para falar de uma grande partida do América, pelo menos assim eu entendo. Seu Alisson Fernandes, dê sua boa noite. Boa noite, entendo assim também, tristes pela desclassificação, mas contentes por ver que o time tem jogado bem. Muito bem, seu Sérgio Tavares. Não, muito feliz, muito feliz. É, quando saiu o sorteio, a gente já deu aquela, né? Sabia que seria difícil. Palmeiras é foda mesmo. Uhum. Mas mais importante é o que o Anderson falou, nós estamos criando casca. Isso é muito bom. É, quando acontecem as coisas, né? Quando elas não saem, quando a gente, da maneira como a gente deseja, a gente precisa tentar absorver o melhor de cada situação, né? E eu acho que no caso de ontem, a gente tem ali duas coisas a comemorar. Primeiro, sem sombra de dúvida, boa atuação do América em campo. E segundo, se o Sérgio Tavares não precisou cumprir a promessa de que caso o América se classificaria, ele sairia correndo nu pelas ruas de Belo Horizonte. Então nós teríamos menos um integrante aqui hoje, ou talvez uma conexão ali direto da penitenciária de Neves, quem sabe. Mas pelo menos isso fica, nos salvamos, né, Wallace? Graças a Deus, para tudo tem uma notícia boa, para tudo. Para tudo na vida, é isso. Felizmente. Não é bem assim não, mas tudo bem. Não. Não, porque na minha promessa eu não falei que seria pelas ruas, eu falei que eu sairia correndo nu, só isso. Não falei, você não disse? Olha lá, teve isso, foi isso mesmo, Alisson? Eu vou até resgatar aqui no WhatsApp para verificar isso, mas tudo bem. Ô, Alisson Fernandes, o resumo da partida. Vamos lá. O América começou o jogo sabendo que precisava de pelo menos um gol, né? Então, sabia que era muito importante também não tomar gol nenhum, porque o América precisava de uma vitória pelo menos simples para levar para pênalti. Então, a saída do time foi ficar bem postado ali no início, na defesa, e tentando surpreender no ataque. O América começou a partida assim. Com meia hora de jogo, isso já estava funcionando. A posse de bola estava meio a meio, o América estava conseguindo ali algumas boas jogadas pelas pontas, Serginho também aparecendo um pouco mais, o Rafael Moura brigando um pouco mais dessa vez, e aí logo aos 37 minutos do primeiro tempo, o Coelhão saiu na frente, uma jogada do Rafael Moura, lançou para o Carlinhos, sem impedimento, apesar da reclamação dos palmeirenses, mas não tinha impedimento nenhum do Carlinhos, apareceu como homem de surpresa ali e mandou a bola com açúcar para o Serginho só empurrar para o gol. Não era o placar perfeito, esse placar só nos levava para os pênaltis, mas na nossa condição de franco atirador, isso era ótimo, estava perfeito para a gente conseguir levar para os pênaltis contra um Palmeiras lá, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E aí no segundo tempo, o América conseguiu virar no intervalo, vencendo por 1-0, o Palmeiras levou essa carga aí para os vestiários, e voltou para o segundo tempo, o Palmeiras crescendo na partida. O América deu uma encolhida, o Palmeiras usou da sua força ofensiva para começar a oferecer mais riscos ali para o América. Aos 4 minutos, o Messias saiu jogando errado, uma bola, jogou nos pés do Diogo Barbosa, o América errou muitos passes na partida, e aí o Diogo serviu para o Willian, mas o Willian chutou ao lado do gol. Mas, aos 19 minutos, não deu para segurar. Num cruzamento, e uma cabeçada ali marota, né? Uma cabeçada que parece que saiu fraca da cabeça dele, mas foi muito bem colocada, não deu para o João Ricardo, e aí o Willian completou para fazer 1-1. Depois disso, o América tentou sair um pouco mais, nos 15 minutos finais, o América teve ali as suas jogadas, tentando no abafa, muito cruzamento, falta ali perto da área, mas não deu. Palmeiras conseguiu segurar, placar de 1-1, Palmeiras com isso se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, e o América repete a sua melhor participação, parando nas oitavas de final, mas como não tinha se classificado, entrou direto nas oitavas, isso perde um pouco o significado, né? O Palmeiras foi a campo com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e o Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e o Lucas Lima, depois entrou o Johan, o Willian, depois entrou o Papagaio, e o Daverson, depois entrou o Guerra e também o Keno, que não aprontou muito dessa vez, né? Bagunçou aqui em Belo Horizonte, lá não foi bem assim. O América foi de João Ricardo, Norberto, depois Marquinhos, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos, Leandro Donizete e Juninho, depois e também Aderlan, Serginho, depois Rui, e o Luan e o Rafael Moura, de homem de referência, depois entrou o Wailon. Cartões amarelos para o Lucas Lima e para o Felipe Melo pelo Palmeiras, sempre Felipe Melo, e do lado do América, Leandro Donizete, sempre também, e o Aderlan. O público foi 22.831, achei que estava vazio o estádio Palmeiras costuma ficar sempre cheio, uhum. E a renda, R$1.241.521,90. Muito bem, novos números, olha aí, que beleza. Sérgio Tavares, destaque inicial? Eu acho que no primeiro tempo, bom, de novo foram dois tempos bem distintos, mas eu acho que esse jogo era um jogo muito diferente dos outros. Eu tô querendo falar isso porque falou-se muito de o América no segundo tempo morre ou não sabe lidar com a vitória, não sei o quê. Eu acho que foi um pouco diferente. O início do jogo eu vi os dois times muito cautelosos, o Palmeiras porque já estava vencendo, então ele falou, ó, eu não vou fazer nada, vou continuar aqui. E o América, sabendo que também não podia avançar demais, porque o Palmeiras é muito poderoso. Então o América ficou fazendo aquele jogo de xadrez com o Palmeiras ali, até que teve um golaço para mim, um jogadaça do He-Man, passe, saída do Carlinhos, sem ninguém perceber ele e tal, e o Serginho finalizando. E aí depois disso, o Palmeiras, opa, agora eu vou precisar de jogar. E aí, quando o Palmeiras tem que jogar, é difícil mesmo, porque eles são muito poderosos. E aí, na volta do segundo tempo, foi um pouco isso. O Palmeiras tinha que vir naturalmente, porque ir para os pênaltis não era vantajoso para eles, né? Eles já têm o resultado, não vou perder isso. E o América continuou sabendo que não poderia ir muito, porque o outro time ia agredir muito, e aí acabou recuando um pouco mais. Acho que natural isso, né? Não achei que foi aquela recuada igual do Ceará, por exemplo, e tal. Uhum. Mas aí, infelizmente, eles empataram o jogo. E aí, depois que empataram, voltamos àquele jogo de novo, de os cautelosos, o tempo estava menor e aí já não dava mais. Né? Eu acho que muito dessa impressão houve, claro, um recuo natural, até porque o Palmeiras vem buscando resultado no segundo tempo, vem com mais ímpeto, mas ao mesmo tempo teve um nervosismo do time ali, que a gente errou muito passe. Muito passe fácil, muita saída de bola, muita transição no meio campo, e aí batia lá na defesa do Palmeiras, o passe errado, ou eles interceptavam o passe ruim no meio do caminho, e aí toma-lhe ataque do Palmeiras. Acho que resistimos bem, e uma coisa que eu acho que a gente já pode tirar da frente, é que, pelo menos é a minha impressão, ainda que tivesse ficado 1-0, ou até que o América tivesse feito 2-0, e nos classificássemos nos pênaltis ou pelo resultado, seria uma classificação injusta, né? Se a gente reclama aqui das interferências da arbitragem nos nossos jogos, e aí saiu essa semana aquela tabela do Esporte Interativo mostrando o líder moral do Campeonato Brasileiro, América com 12 pontos, análise que eles fizeram, como estaria a classificação se houvesse o vídeo árbitro. Ontem teve, eu entendo, dois pênaltis não anotados em favor do Palmeiras. Um no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, o outro no segundo tempo, acho que já estava 1-1. Vocês concordam com essa análise ou não? Foi um só? O primeiro eu tô lembrado. O segundo eu não tô me lembrando do lance, não. O primeiro foi aquele do Matheus Ferraz para cima do Lucas Lima, que ele faz a carga. O Lucas Lima já tinha tomado a frente da jogada e o Matheus Ferraz chega atropelando. O segundo é qual? Pênalti claro. Pênalti claro. O segundo é também do Matheus Ferraz. Também do Matheus Ferraz, dentro da grande área do lado esquerdo da defesa, o jogador do Palmeiras está ali recebendo a bola, dá aquele toque para ir avançar até a linha de fundo, e o Matheus Ferraz dá combate nele, ele não pega a bola, ele só pega o jogador do Palmeiras. Eu não lembro quem que é, eu tô com o Lucas Lima na cabeça, mas não é o Lucas Lima, porque o Lucas Lima já tinha sido substituído. Mas teve um segundo lance ali, foi menos comentado, até porque o Palmeiras já estava conseguindo resultado que para ele resolvia. Isso foi pro final do jogo, se foi depois dos 30, 35 minutos de jogo. Eu não vou me recordar agora qual que era o nome do jogador, mas teve um segundo lance, pelo menos na minha interpretação, teve um segundo lance ali que também houve pênalti do Matheus Ferraz. Eu lembro desse lance, também não lembro em cima de quem, mas eu não achei. Esse eu já não achei que foi pênalti, eu acho que foi uma jogada normal. Eu me lembro que eu concordei com o Noriega, que eu tava assistindo pelo Sport TV, e ele ainda falou: não, o primeiro foi muito pênalti, esse já não foi tanto. Eu acho que não foi tanto que é problemático. Sim, mas tudo bem. Eu até entendo que ele é mais difícil de marcar. E eu só fui perceber que havia sido pênalti, que o Matheus Ferraz não chega na bola, e o contato dele é sim o contato que derruba o atacante palmeirense, no replay, em câmera lenta, muito devagar e tal. Num lance normal, é um erro para quem interpretar como pênalti, que seria um erro aceitável, difícil mesmo, marcação daquele lance, só na câmera lenta que foi possível. Mas eu, pelo menos eu fiquei com a impressão de dois pênaltis. Por onde vocês querem começar, hein? Alisson. Ué, cara, vamos fazer alguma análise de algum jogador? Podemos. Quem que você quer? Vamos começar com o He-Man, que saiu dando piti? Vamos, podemos. Então vamos. Achei que até o piti do He-Man eu gostei, porque é um sinal que ele tá mais ligado. Também. Eu falei em um programa desse pra trás aqui que o He-Man era um centroavante que não tava pedindo bola, que se alguém não tocava bola, ele não reclamava, ele não abria os braços, igual o centroavante normalmente faz. E ontem ele reclamou, não sei se ele tá ouvindo o Decadentes também, mas ontem ele saiu reclamando que o Serginho é fominha, e o Serginho é fominha, essa é uma verdade, já era pro He-Man ter reclamado antes, porque já teve bolas mais em condições ainda pro Serginho tocar, e ele não tocou a bola. No jogo de ontem até não vi nenhuma situação clara, assim, não, que o He-Man merecesse um passe do Serginho, e o Serginho tenha segurado a bola, mas independente dele ter razão ou não, ele reclamar, ele sair puto, sair insatisfeito com o desempenho dele, com o Serginho, seja lá com o que for, para mim é o primeiro sinal para, de repente, uma retomada do He-Man e um início melhor dele aqui no América, porque até agora ele não jogou basicamente nada. Então, achei ele ontem mais participativo um pouco, mais ligado, e tentando fazer algo. Não conseguiu, mas também ontem, eu até falei isso no programa passado, acho que era um jogo bem difícil para ele, porque o América não ia conseguir segurar muito a bola lá na frente, ele é um centroavante mais paradão, não consegue muito sair em velocidade, como o América estava fazendo ali, então era um jogo que por característica já era mais difícil para ele, mas achei que foi um pouco melhor do que nas outras partidas. Concordo com você, quando você comentou aqui que ele realmente não estava brigando, não estava pedindo bola, não estava reclamando, eu concordei com você também, e se eu há duas semanas disse que eu não queria mais o He-Man no América, hoje, eu já adianto, ele vai ser meu bala, porque hoje eu vi isso tudo que você comentou aí, eu vi ele brigando durante o jogo, eu vi ele reclamando, quando ele dava um passe, o jogador não entendia qual era a jogada, ele jogando contra o futuro, o Serginho não acompanhava, por exemplo, vi ele chamando a atenção do Serginho, isso 0-0 ainda, desde o início da partida. Vi ele dando muito mais gás, batalhando muito mais, mostrando a vontade que eu não tinha visto dele antes nas outras partidas. Ele mostrou isso tudo ontem contra o Palmeiras. E aí não é uma questão de bipolaridade. Se eu pedir a saída dele, porque depois de muito tempo em campo, de muito jogar pelo América, ele não mostrou isso, se essa é a nova postura dele, aí eu quero, pode ficar aqui. Não vou achar ruim de não ter feito gol, não vou achar ruim de nada mais. Essa luta que eu preciso em campo, que eu, Henrique, quero ver em todo e qualquer jogador do América em campo. E ontem ele mostrou isso demais. Não acho que ele deveria ter sido substituído, entendo porque o Enderson fez a substituição, não acredito, não estou dizendo que foi um absurdo que o Enderson tenha feito a substituição, contudo, eu no lugar do Enderson teria não tirado o He-Man, e se quisesse dar aquela velocidade, o He-Man inclusive estava jogando muito pelo lado esquerdo, eu teria tirado o Luan, que já não estava tão bem assim, não fez uma má partida, mas já não estava tão bem assim, e se ele queria colocar alguém com mais velocidade, que colocasse o Iron, talvez tentasse deslocar um pouquinho, o He-Man já estava fazendo esse jogo na esquerda demais, eu acho que podia deslocar ele lá, talvez ele ficar trocando de lugar com o Alisson quando necessário. Sérgio? Primeiro tem que ter um chupa Henrique mesmo, e você vai ter que engolir essa, rapaz. Não tenta disfarçar aí, não, chupa Henrique, sim senhor. Tem argumento, rapaz. O senhor chamou de leitão. Que tem informação. Que absurdo, não. Não fui eu que chamei de leitão, não. Opa, questão de ordem. Se eu salvo engano, foi o seu Bernardo Moreira, é isso? Que chamou ele de leitão? Eu só li comentários feitos ao vivo naquele programa. Então, olha que tem gravação. Questão, opa, pode voltar lá no programa e ouvir. Questão de ordem. Comentário e depois usou esse apelido maldoso, isso, diria eu, por isso, algumas vezes ao longo do programa. Exatamente. Também era menção de Aral Motriz. Isso aí. Quando eu comentei a primeira vez, ainda fiz a crítica de que leitão era um pouco exagerado. Me ajudem, por favor. Que é isso? Vamos ser justos. Aqui tem qualidade de informação. Mas vai, Sérgio. Mas eu concordo com vocês. Mas no jogo contra o Botafogo, que eu não participei aqui do programa, eu votei nele de bala, porque eu já tinha visto um pouco dessa mudança. Ele entrou comendo a bola no jogo contra o Botafogo, foi bem, segurou o jogo ali, deu o gol do Juninho, foi 70% jogada dele ali, de ter segurado três caras e tal. Então eu já vi ele com muito mais vontade no jogo contra o Botafogo. E ontem mais ainda. Então o seu voto de bala nele eu acho que tá muito bem dado mesmo, porque ele foi um dos... O gol foi um passe sensacional dele, ele segurou a bola mais, aquilo que a gente reclamava dele antes, dele ficar muito parado, ele não tá tão parado, ele tá voltando mais, mas ele tá com mais vontade mesmo, né? Eu acho que o time inteiro, o Anderson, na entrevista dele, criticou o time, que teve muitas falhas individuais, e teve mesmo, a gente já falou aqui, mas elogiou a vontade do time, e é isso mesmo, e o Rimé é um bom representante disso, ele teve muita vontade, jogou muito, então concordo com vocês nisso. Muito bem. Voltando aqui na outra conversa que a gente estava tendo, do pênalti, o segundo pênalti foi em cima do William. Isso. Foi aos 23 do segundo tempo, e nossa, olhando aqui pela Globo, o Leonardo Garciba, que é o comentarista de arbitragem da Globo, acha que não foi pênalti. Okay. O segundo, mas ele também acha que o primeiro não foi. Então, segue o jogo. Um azar do Guaciba, né? Assim, por mais que seja a nosso favor, vamos combinar que, né? Tá precisando dar uma passada no Instituto Wilton Rocha. Inclusive faliu, né? Mas enfim, é isso aí. Que mais você quer analisar, Alisson? Eu queria falar, já que você falou do seu bala, já vou adiantar o meu bala. Queria falar do Carlinhos. Novamente muito participativo ontem, teve alguns erros sim, mas é impressionante como ele participa bastante do jogo, e ontem ele também conseguiu, eu tive a sensação de que ele se lançou como homem surpresa na frente, assim como o Giovani faz, mas sem deixar a lacuna que o Giovani deixa lá atrás. Ele conseguiu, tanto que o passe do gol foi dele, teve uma outra jogada que ele chegou cabeceando, eu até brinquei no nosso grupo que ele tem uma impulsão realmente muito boa, porque ele é quase um anão, né? Mas ele não deixa lá atrás, ele não deixou o Matheus Ferraz na mão para marcar o Keno, assim como o Giovani deixou o Rafael Lima aqui. A gente não consegue lembrar de nenhuma jogada em que o Keno tenha ido no mano a mano com o Matheus Ferraz. Uhum. Ah, Wars, mas o sistema defensivo pode ter sido mais bem armado, a América pode ter aprendido com o primeiro jogo e ser armado melhor para anular o Keno. Sim, concordo, isso pode ter acontecido, mas eu acho que tem uma contribuição do Carlinhos defensivamente aí também. Então, para mim, ele fez mais uma boa partida em que ele conseguiu ser importante lá na frente, e se ele não é brilhante defensivamente, ele dá mais proteção do que o Giovani. Muito bem. Sérgio, Carlinhos. Também foi uma boa partida dele, concordo com o Alisson, se ele não avança tanto igual o Giovani, ele é melhor na defesa do que o Giovani, e eu acho que esse rodar ali o time, né, cada hora entra um, é muito, muito bom para isso, para você ir estimulando os caras a conseguir tirar o melhor deles. Muito bem. Esse vai ser um daqueles programas em que vai ter gente reclamando que não há polêmica, não há discordância. Geralmente isso acontece quando estamos nós três aqui, mas eu estou concordando com os senhores também. Mais alguém específico aí que você queira puxar análise, Wallace? Olha, dá para falar novamente do Aderlan, que foi novamente escalado ali como ponta direita para fazer essa dobradinha ali na direita com o Norberto. Uhum. Achei que ele não foi bem, novamente. Achei que muitos passes errados, não tem aqui o número de passes, mas durante o jogo eu tive a percepção que ele errou bastante. Uhum. E achei que o Anderson tem tentado, talvez isso funcione em algum momento, mas eu acho que não tá dando certo, não. Eu não gostaria que na partida contra o São Paulo, que é a nossa próxima partida no domingo, que isso fosse repetido. Não gostaria de ver a Derlan, essa dobradinha Derlan e Norberto. Não é, tem que ser muito gênio para conseguir fazer essa dobradinha, né? Não vou falar aqui quem que sabe fazer, mas todos nós sabemos, né? O da cabeça chata, mas isso de Aderlan e Norberto não tá me enchendo os olhos, não. Muito bem. Aderlan, vou discordar. Opa, olha aí. Agora melhorou. Mexendo a ferida, né? Tá mexendo a ferida por quê? Não, também não sei não, mas diz que é. Falei do queridinho. Ué, falou de quem? Você tá falando do Aderlan, Anderson. Não, mas é. Eu falei da dobradinha, isso. Que o pessoal tem colocado. Indiretamente me cutucou o queridinho. Entendi. Até se acertou, menino. Eu acho que tem funcionado. Não é o ataque dos sonhos e tal, mas eu acho que tem funcionado. É, do mesmo jeito que o Carlinhos e o Giovani, essa rotação de Carlinhos e Giovani, rotacionar o outro meio que vem pro lado de cá e tal, eu acho que é muito bom. O Aderlan me surpreende muito mais do que o Carlinhos ou o Giovani. Talvez porque a expectativa em cima dele era menor, né? Ah, o menino lá do Luverdense, não sei o que e tal. Então, eu tenho visto muito, eu tenho elogiado muito mais ele do que criticado. E acho que o Norberto é um cara que, sem ninguém ali, ele já sobe mais, já faz uma composição de meias ali, naturalmente, tanto que muitas vezes a gente critica que ele deixa o espaço aberto, porque ele faz esse apoio mesmo. Então, ter alguém ali para trocar isso com ele, eu acho que é muito positivo. Eu vejo muito mais coisas positivas ali. Agora, também não acho que é a solução do ataque, não é isso não. Só que eu acho que isso está funcionando melhor, mais bem do que ruim. Uhum. Vamos aos números aqui, o Alisson, sobre passe que você estava comentando. O Aderlan foi o terceiro que mais errou passes. O primeiro foi Luan, com 14 passes errados. Luan não brigou muito mesmo. Acertou 32. O segundo que mais errou foi Carlinhos, com 11. Acertou 30. E aí o terceiro mais errado foi Aderlan, com 10. E ele acertou 24. Posse de bola. Luan foi quem mais teve a posse de bola pelo América, 14,56%. E o Aderlan foi o segundo com mais tempo de posse do América, 10,85%. Muito próximo do Carlinhos, que teve 10,25%. Deixa eu ver aqui, acho que é por aí mesmo. Olha para mim, por favor, quem mais acertou o passe. Porque estava sendo um reloginho. O Leandro Donizete estava sendo um reloginho. Mas eu acho que nessa ele errou, Henrique. Não, achei Leandro que ele não ia ser o primeiro. Leandro Donizete acertou 42, o segundo com mais passes certos, Luan com 32. Primeiro é Leandro Donizete com 42%. E o que está anotado aqui é que ele errou 4. E aí ele no ranking de quem mais errou, ele está em quarto? Ele está em quarto, empatado com o Marquinhos, que também errou 4. Não, então está explicando. É que o Marquinhos só entrou no meio, né? Só fez 12 passes corretos e 4 errados. Sim, porque ontem eu achei que ele errou muitos passes, inclusive alguns mais fáceis, assim. Ontem, nessa parte do passe, ele não foi bem, não. É, a gente não sabe que esses números a gente traz do Footstats, não o aplicativo gratuito, mas tem detalhado isso no aplicativo pago, inclusive é uma das melhorias que a gente conseguiu fazer no programa a partir do financiamento coletivo de vocês. Então, quem puder, sempre lembrando, ajudem lá, decadentes.com.br/sócio, conheça lá o nosso sócio corneteiro. A gente não conhece exatamente quais são os critérios do Footstats para apontar o que é um passe certo, o que é um passe errado, o que ele considera até um passe ou não, né? Não sei se uma bola na fogueira que só o jogador esticou a perna e só desviou, se ele considera passe, a gente não sabe exatamente, né? Se é uma bola que já estava na fogueira e foi um passe que veio torto, se eles já consideram que a tentativa de se livrar dessa bola é um passe errado, então talvez a gente considere e eles não. Então, nos falta entender melhor esses critérios, pode haver discrepância aí nesses números. Mas o que está aqui, pelo menos hoje, é Leandro Donizete com 42 passes certos e 4 passes errados. Impressionante. Agora, vamos falar um pouquinho do nível da partida, porque... E aí eu queria até a opinião do Sérgio. Eu fiquei na dúvida se o nível foi baixo, de repente, por um sucesso nosso, porque para mim era o seguinte... nas conversas ontem ali na preleção, se eu sou o treinador do América, a minha ideia é vamos fazer um jogo feio, bicho. Se a gente jogar aberto aqui e jogar tentando medir forças com o Palmeiras, vai ser ruim pra gente. Então, quanto pior tecnicamente for esse jogo e quanto mais truncado, feio e tem muita inspiração dos dois lados, melhor pra gente, porque a gente precisa de um gol e tentar segurar isso aqui. Então, eu fiquei na dúvida se o jogo foi feio assim, porque o América conseguiu esse objetivo, que o América conseguiu dar uma neutralizada ali no Palmeiras, ou se de fato foi uma noite assim, meio desastrosa das duas equipes, porque o Palmeiras joga muito mais do que jogou, e o Palmeiras erra muito menos do que errou, e o América também joga melhor do que jogou ontem, e o América também erra muito menos do que errou ontem. O América troca passes com muito mais... eficiência do que trocou ontem. Então, Eu estava esperando de uma partida decisiva entre Palmeiras e América, em que os dois tinham chance, e são duas equipes que estão nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Eu estava esperando uma partida bem melhor, como foi uma partida muito boa aqui em Belo Horizonte. E o nível da partida, para mim, ficou devendo bastante. Ó, números gerais aqui, de passes, por exemplo. Palmeiras fez 337 certos, 59 errados, 85%. E o América fez 266, 59 errados, 81% de aproveitamento. Em passes, pelo menos, não me parecem números tão ruins. Você consegue comparar com o jogo daqui? Qual? Ah, consigo, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver enquanto se eu acho isso aqui. Enquanto isso, opina aí, Sérgio. Foi um jogo, sem dúvida, abaixo, tanto do Palmeiras quanto do América. Eu vi nas entrevistas depois do jogo, praticamente só do Palmeiras, né? Só entrevistas são os caras do Palmeiras, mas todos os jogadores do Palmeiras falando, não, realmente nós não jogamos bem, não fomos aquém do que a gente poderia, mas o importante é que classificou, tal. Todos, discurso igualzinho de todos. Eles sabem que eles não jogaram bem, mas para eles era se classificar. Né? Eles fizeram o resultado. Essa é a dinâmica de um jogo de 180 minutos. Se você já fez o resultado no primeiro jogo, você tem que segurar no segundo, você não precisa de se expor mais. Então o Palmeiras tinha isso. E o América, eu também vi o América cauteloso, porque o América é muito inferior ao Palmeiras, então ele não poderia se expor tanto. Apesar de que ele é fudido e meio, né? Quer dizer, a gente tinha que fazer o resultado para conseguir alguma coisa. Que é um peito para quem tá cagado? Exato, você poderia pensar assim, ah, vamos lá, ó, não tem nada a perder e tal. Mas tem a perder sim, porque se você vai lá e toma uma goleada, você desanima o time pro brasileiro e tal. Então, eu vi um América cauteloso, tentando, eu preciso de um golzinho aqui para ir pros pênaltis, porque nos pênaltis pode ser que eu consiga, né? Então, o jogo do América foi mais ou menos isso. O Serginho mesmo falou no intervalo, nós fizemos um gol, se der para fazer outro, ótimo, mas se for para os pênaltis também já tá bom e tal. Então, acho que foi um pouco isso. Os dois times jogaram aquém por causa desses motivos de cada um. Né? Muito bem. Deixa eu trazer a comparação aqui. E aí, lembrando, gente, mais uma vez, né? O que a gente considera, assim, os números em si, de certa forma, estão aqui anotados, apresentados, mas a escolha deles é subjetiva, né? Quem está anotando o que é um passo, o que não é, o que é um passo certo, o que é um passo errado, isso é uma escolha subjetiva de um serzinho humano. Comparando Palmeiras com Palmeiras, tá? No jogo de ida, passes, o Palmeiras teve 387 passes certos, no de volta, 337, uma diferença de 50 passes. Errados, 39 do Palmeiras no primeiro jogo, 59 no segundo. Média do Palmeiras no primeiro jogo, 88%, no segundo, 85%. América, no primeiro jogo, ah, desculpa, gente, eu dei os números do América com os números do Palmeiras, olha que viagem. Vamos de novo, então. Palmeiras no primeiro jogo, 387 passes certos, 39 errados. No segundo jogo, 337, 59 errados. Acho que foi isso que eu falei, não foi, não? Eu acho que sim. Deixa eu colocar, desculpa. O percentual que eu achei que ficou estranho, não? O percentual ficou estranho, desculpa. O percentual do Palmeiras no primeiro foi 90% e no segundo foi 85%. Então teve uma queda de 5%. América. O América jogou bem mais no primeiro jogo. 357 passes certos, 46 errados, média de 88%. E no segundo, 266. Então, de novo, conta 357, quase 100 passes a mais corretos no primeiro jogo, o América. E passes errados, o América 59 no segundo jogo, 46 no primeiro jogo. Aí o América teve no primeiro jogo 86% de acerto, no segundo 81%, caiu 7%. Então, assim, houve uma queda de qualidade com relação ao primeiro jogo, porque no primeiro jogo nós também jogamos muito bem, houve. Agora, pegando só os números do segundo, 85% de acerto, 81% de acerto do América, 85% do Palmeiras, 81% do América, é ruim? Não. Também não acho. Teria que comparar com outras partidas. Eu achei uma partida em que muitos passes errados, das duas equipes, um nível baixo, sim, as duas equipes não estavam desligadas, porque era um jogo decisivo, mas talvez por isso estavam um pouco nervosas. Esse número de 15% de erro de passe, ele é grande. Se a gente for comparar com as outras partidas, a gente vai perceber que ele é um número grande. E também aí entra naquilo que você falou, Henrique. Não é só questão de analisar o número frio, né? A questão é analisar como os passes foram errados. Muitos até passes, porque, assim... Pode terminar. Porque muitos passes, assim, aquele de volante passando pra lateral ali, que nem marcação tinha direito, e passe ia pra linha de lateral sem concretizar num passe correto, né? Então, acho que mais também a qualidade dos passes ali, que não foram nada boas. É isso mesmo, porque você vai pegar só os números, ele vai te dar, você pode até fazer essa comparação com os outros jogos, mas o jogo de ontem foi um jogo mais morno, não teve tantos avanços de ambos os lados, então o Palmeiras tá com a bola, ele vai tocando e vai tentando construir devagarzinho para chegar lá. Aí perde a bola ali, aí o América vem e tenta construir. Não é aquele jogo dinâmico que tá sempre um pressionando e o outro tirando e tal. Então, você vai ter, às vezes, menos erros nesse número absoluto aí, mas dentro do universo do jogo, que foram de poucas chances, você vai ter muito erro. Então, acho que é por aí mesmo. Muito bem. Tô aqui só por curiosidade, aqui dando uma sapecada nos números do Atlético Paranaense, né? Que eu acho que é um dos times que trabalha bem passe, né? E realmente todos os jogos aqui contra o Bahia, contra as Cocotinhas Mineiras e contra o Fluminense, sempre acima de 90% de acerto. O menor índice aqui é 92% de acerto contra o Bahia, 93% contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense foi 94% de passes certos. Mas aí entra também, volta a dizer, é o estilo de passes. O Atlético Paranaense é um time que troca muito passe também, mas na parte do início da jogada, né? Onde Sim. A marcação adversária não é tão forte. Isso. Equipes que jogam mais agudas, igual a América ontem, teve que jogar tende a errar trocando mais. Poucos passes até chegar lá na frente, tentando chegar com mais velocidade lá na frente. Tende a ter um percentual de acerto menor. Não, discordo você. Discordo. Vamos lá, vou discordar de novo. Discordo. O Atlético Paranaense não troca passes só na construção. Eu não disse início, só, não. Eu disse que troca mais passes no início da jogada. Eu discordo. O jogo do Fernando Diniz é exatamente ir construindo. A saída de bola é a saída de toque de passe. E aí vai subindo, aí passando as linhas até chegar lá no final. Ele não para de trocar passe a hora nenhuma, ele só para quando ele perde. Quando o outro não, tudo bem, consegue... tudo mas bem, Sérgio. Para estatística geral, e aí você sabe mais de número do que eu, por ter esse jogo de muito toque de bola, vários desses passes do Atlético Paranaense acabam acontecendo. Não é que ele só faz isso no seu campo, na saída de bola. Mas como ele faz muito isso no seu campo, na sua saída de bola, ele acaba tendo vários ali passes não muito pressionados e isso vai aumentar tanto a contagem total de passes quanto a porcentagem de acerto, já que nesses casos são passes menos arriscados. Exato. E de fato, esses números, a gente consegue ver isso aqui. Estou aqui, por exemplo, Atlético Paranaense e Palmeiras, 3-1 lá na Arena da Baixada, 3-1 para o Palmeiras. Os números de passe do Atlético Paranaense são absurdos. O Atlético Paranaense teve 56% de posse de bola, o Palmeiras 44%. O Atlético deu 556 passes certos, 35 errados, 94% de acerto. O Palmeiras deu 318. O Atlético Paranaense deu 240 praticamente passes a mais do que o Palmeiras. Contra o Fluminense, 547 passes certos, 30 errados do Atlético Paranaense. Contra o Bahia, 525. Assim, é na casa do 500 a quantidade de passes do Atlético Paranaense. Isso aí eles também. Absoluto. Porcentagem é aquilo que eu dei antes, que é tudo acima de 90%. A gente tem uma ferramenta aí agora com o Futsal. Nós estamos ostentando, viu, gente? Que tem aí o mapa de calor. Mapa de calor. Se você pegar o mapa de calor dessa partida, provavelmente aí, vai ver uma grande concentração no mapa de calor do Atlético Paranaense na faixa ali do meio de campo. Um pouco antes do meio de campo, um pouco depois, que é mais ou menos a faixa onde é mais confortável trocar passes. Perfeito. Então, não estou dizendo, Sérgio, que só troca passes ali, em um momento eu falei entendi. Isso, e não estou dizendo que o Atlético Paranaense não visa o gol, visa. Mas ele trabalha mais passes numa área onde é um pouco mais confortável. Por isso, que eu continuo discordando, de passes beleza, aumenta. Não, mas depois dá uma olhada na mancha, Sérgio, que aí talvez te ajude a entender. Realmente o Atlético Paranaense, na faixa, você vai olhando em todos os jogos, na faixa entre as duas intermediárias é onde a maior parte do jogo do Atlético Paranaense se concentra. Isso não é necessariamente verdade para as outras equipes. Ok. Certo? Muito bem. É impressionante esses dados, viu, gente? Se alguém é curioso do assunto, nós não estamos ganhando nada do Footstats, não. Aliás, Footstats patrocina nós, dá uma assinatura de graça para nós, mas é muito interessante a ferramenta, viu? Ela é bem completa, ela tem muita coisa interessante aqui. Para quem é curioso do assunto, ou estudioso do assunto, mais ainda, vale a pena dar uma olhada. E pro Thales, que vive nos enchendo o raio da paciência, querendo saber para onde que tá indo o dinheiro dele, aí, ó, olha que discussão. Tá que isso. Discussão rica tivemos aqui por causa do seu suado dinheirinho, tá? Isso aí. 30 conto por mês é a assinatura do Footstats e parte do que tá sendo. Parte não, né? Sendo paga integralmente com parte do apoio do Catarse. Vamos ler comentário? Deixa eu falar um negócio antes aqui. Deixa. Levantar uma outra discussão com vocês. Porque eu tinha falado no último programa, se eu não tô enganado, que tão importante quanto a classificação pra gente, esse jogo do Palmeiras era importante também pra gente, pra nossa moral pro Campeonato Brasileiro. E eu tinha dito que a torcida, em caso de uma desclassificação, não tinha que levar isso tanto em consideração pra sequência do Campeonato Brasileiro, que é outro campeonato, é outra história. Mas eu tive a sensação ontem de que fomos eliminados da Copa do Brasil, não perdemos, fomos eliminados com um empate lá, né? Perdemos a partida de vinda aqui. Sim. Mas isso, mesmo assim, pelo estilo da partida e pela forma como encaramos uma grande equipe lá, a gente conseguiu pelo menos a outra parte do objetivo, que é aumentar mais ainda a nossa moral pro Campeonato Brasileiro. De ontem para hoje eu já vi alguns amigos atleticanos, cruzeirenses, comentando também isso, falando como que o América tá bem realmente e tal, porque viram a partida de ontem, transmitida pelo Sport TV, pro Brasil todo. Então, se a gente não conseguiu ontem a classificação, que era o que a gente queria, pelo menos a gente conseguiu aumentar a nossa moral para a sequência do Campeonato Brasileiro. O povo que vem já vem com mais respeito, né? Aquela história que a gente já tinha comentado aí, acho que você mesmo, Otto. Sim. Sérgio, quer comentar? É isso mesmo, né? Todo mundo tá vendo que o América tá mudando de patamar. Só o americano corneteiro é que continua reclamando. Sobre isso, entre em facebook.com/decadentes e veja o meme que nós publicamos hoje de manhã. Aqui, tarde, melhor dizendo. O Glauco mandou uma mensagem aqui para mim, tem um pouco a ver disso aí, é uma pergunta que ele tá fazendo pra gente. Com o América nessa situação de chamando atenção, né, do Brasil todo mundo elogiando que o América tá jogando bem e não vai cair e tal, a gente fica mais no radar dos outros clubes, a gente fica mais exposto até para ser assediado aí, seja o Enderson ou jogadores ou... Com absoluta certeza. Totalmente, com absoluta certeza. Hoje eu já vi gente colocando no grupo lá, falando que o Santos já pode estar querendo o Serginho de volta e não sei o que e tal. Acho que é por aí mesmo. Antes mesmo da partida, teve a saída do Carille para o Corinthians, e aí a gente, no grupo de administradores, a gente debateu um pouquinho lá, será que o Enderson está balançado, será que ele vai, será que ele não vai? Acho que foi você que comentou, Sérgio ou Jairo, não me lembro, de que o Enderson não tem o perfil do Corinthians. Isso, fui eu. O que eu concordo. Mas a saída de um Carille de um cargo no Corinthians, é claro que bota em xeque a permanência do Enderson na América. Porque nesse momento, pode acontecer aí alguma dança das cadeiras em que o Corinthians puxe de alguém de um outro time da Série A que vai abrir uma vacância naquele time e talvez aquele outro time tenha um pouco mais o perfil do Enderson. E aí esse outro time venha para cima do Enderson. Então, assim, não precisa ser o caminho direto, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, inclusive, com jogadores também. O Serginho é do Santos? É do Santos. Mas nessa, alguém que está precisando de um 10 lá, sabe que ele é do Santos, entra em contato com o Santos e fala assim, quanto é que é esse menino aí que eu quero? E aí... É difícil, não tô falando que é fácil, mas pode acontecer. Eu acho que a gente vira vitrine, com certeza, que os holofotes começam a virar pra cá também, com certeza, que pode acontecer assédio, também tenho absoluta certeza disso, mas aí a gente tem que pensar um pouco na questão do peso de cada peça aí nessa nossa engrenagem. Em termos de jogadores, pra mim, os que trazem mais efeito pra essa boa fase da América estão mais ou menos garantidos, pelo menos pra esse ano. Você pega ali João Ricardo, dificilmente sai, Messias também renovou o contrato, pode sair, mas não até dezembro, acho muito difícil. Não sai de graça também? Não, Leandro Donizete também, que tem se firmado, o Santos não leva de volta, já é garantida a permanência dele até o final do ano, e aí talvez o ponto mais, os dois mais vulneráveis de quem tem condição de ser destaque para mim são o Serginho e Rafael Moura. Apesar de que Rafael Moura ficou por uma opção dele, já teve uma proposta melhor antes e decidiu ficar. Não é um cara com uma idade boa para o mercado, já é um cara de idade avançada, mas ele ainda atrai muito time, que quando virar ali do primeiro para o segundo turno, tiver precisando de gol, ele ainda é uma opção que vem na cabeça desses times. E os times basicamente que vão brigar com a gente, né? Um Bahia, um Vitória, isso, né? Um Ceará... Então, acho que esses dois são basicamente assim, eu tô falando assim, dos que são destaque, né? Eles são os pontos mais vulneráveis. Agora, a questão do Enderson, aí pra mim, ele é uma peça central e de peso maior nisso aí. O esquema que ele montou, ele mesmo já deu entrevistas disso, de que o time, e ele tá mostrando isso com esse rodízio que ele tem feito, de que a engrenagem funciona, se não independente das peças, mas ela não muda muito de acordo com as peças que são colocadas em campo, porque os jogadores já entenderam a forma de jogar, já estão nisso aí há mais tempo e tal. Então, para mim, a peça que traria impacto real mesmo seria a saída do Anderson nesse momento. De jogador por jogador, tem uns ali que eu acho que nem muita diferença faria. Concordo. Sérgio, sem engasgar a voz e sem chorar para falar de saída do Anderson. Concordo em parte que a saída do Anderson seria a mais traumática para o América, sem dúvida. Mas eu acho que se sair um Serginho ou um He-Man e tal, vai estragar muita coisa também. Só levantando aqui, nós já... domingo é o 7º jogo do América. Então, os jogadores que jogaram 7 jogos para times do Brasil não vão poder sair mais. Né? Aí vai ter a janela estrangeira e tal, e aí não tem muito como segurar se vier alguma coisa. Outra briga. Mas, por exemplo, o Messias, se jogar contra o São Paulo, é o 7º jogo. Não sai para aqui. Tem mais alguém? O Serginho também, 5 jogos. Então, 6 jogos, faz o 7º se entrar. Quem mais que você falou aí? O He-Man tem 5 jogos, então ele tem mais 2. Seria o São Paulo e depois o Corinthians. Enfim, tem que chegar logo esses jogos aí para passar esse medo, né? Essa salvaguarda. Muito bem. Concordo com vocês, nisso aí agora, eu não vou discordar, não. Eu vou jogar uma pimenta aqui, eu gosto de trazer... Gosto de dar opiniões que eu sei que a torcida não vai gostar, mas é a minha opinião. Muito bem. O momento de sexta posição, a gente vence um São Paulo, começa a entrar ali em zona de classificação de Libertadores. O América já tem tido um espaço na mídia nacional que poucas vezes teve na sua história, justamente pela posição que está no Campeonato Brasileiro. Mercados internacionais cada vez com mais dinheiro. Não é a hora de repente, analisar uma... boa proposta por Messias, por exemplo, talvez não seja esse o momento melhor para o América pensar em uma negociação de Messias com o mercado internacional? Se não. For para fim de ano, sim. Para agora, no meio do campeonato, para entregar depois, para entregar agora não. Por favor. Para entregar em dezembro. Para entregar em dezembro, vamos analisar, né? Sim. Vamos analisar. Para entregar em dezembro, sim. Exato. Para entregar em dezembro, sim, com certeza. Para entregar no meio do campeonato, não quero, não. Aí deixa ele aqui. Eu falei do Anderson ser a peça mais importante. Para mim, a peça dentro de campo mais primordial para um possível sucesso da América, para mim, é o Messias. Porque os zagueiros que o acompanham, Rafael Lima, começa a dar sinais de tomara que seja só um cansaço, mas não estava muito bem. O Matheus Ferraz vem jogando bem essas partidas, mas também ele não é o pilar defensivo. Para mim, quem segura o rojão todo ali ainda é o Messias. Uma saída dele pode ser um golpe muito grande no sistema defensivo, que é o que a gente mais precisa para uma Série A. Concordo. Mas pro final do ano, eu... Não, pro final do ano gente, lógico. A gente não... Principalmente para uma proposta... Assim, eu já acho que ele vai ser absurdamente assediado no mercado interno. Para o mercado externo, então, o América conseguir fazer uma boa negociação, quem sabe aí mantendo 10% do direito econômico do jogador, ou que vá para um clube já de projeção e que o América vai ter ali percentual de formador no futuro para outras negociações, e já a negociação em si, você ter que hoje passar aí por um Fluminense, como foi a história do Richarlison, o América virar essa vitrine mundial, começar a se apresentar como um player mundial na formação de jogadores, sem sombra de dúvidas que a gente é um passo que a gente precisa dar nessa melhoria do América, nesse crescimento do América enquanto instituição. E aí eu acho inevitável. Sem dúvida. Posso emendar com a participação aqui, você ainda vai ler, mas é porque tem tudo a ver com o assunto. Pode. Agora. O José Alves Aguiar pergunta aqui: quanto vale o Messias hoje e quem ficaria em seu lugar? Quem no ficaria meu coração? Quem ficaria? Eu acho que a zaga seria hoje Matheus Ferraz e Rafael Lima, ou o América teria que partir para uma contratação para tentar substituir. Mas pensando nessa lógica de entregar no fim do ano, se vocês fossem o Marcos Salum, por quanto vocês entregariam o Messias hoje? Vamos começar a falar em euros, né? Porque não vamos falar de milhões de reais, não, porque... É que eu não tenho a menor ideia de preço de zagueiro, rapaz. Tem pois tempo que eu não jogo ele fute. Eu acho que eu acho que uma proposta ali na casa dos 5 milhões de euros eu entregava. 5 milhões? Quanto é o euro? Eu não sei nem quanto é o euro, eu sou pobre, gente. Eu não sei fazer conta de... 3,80 em outra língua, não. 3,80, 5 milhões, uns 15 milhões de reais. Mas é, por aí, 15, aqui, 16, 17. Cara, é quase o que o Messias foi pro Fluminense, né? 50% a mais do que o Messias foi pro Fluminense. Aplica a inflação aí, tô achando... O Richarlison, o que eu falei? Messias? Viajando. O Richarlison foi pro Fluminense. Eu tô achando pouco também. Ó, vamos falar em real, vai. De 20 milhões de reais pra cima, eu já acho que já tá bom. É, ó, eu não tenho a mínima ideia também, então eu entrei aqui no Google e botei venda de zagueiros. E aí o primeiro link é... Gil entra no top 5 de vendas de zagueiro do futebol brasileiro. Então tem o top 5. Os zagueiros mais caros foram vendidos. Breno, do São Paulo, por 12 milhões de euros. Alex, do Santos, por 11,5 milhões de euros. Edmilson, do São Paulo, por 11 milhões de euros. Thiago Silva, do Fluminense, por 10 milhões de euros. E o Gil, do Corinthians, por 10 milhões de euros. Então acho que tem que entrar nessa briga aí. 10 milhões, 8 milhões, 9 milhões, 8 milhões. A partir de 8 milhões de euros, eu acho que já dá. É isso aí. 8 milhões, eu já fico feliz. Então pronto, eu subi um pouquinho meu patamar aqui. 8 milhões de euros vai dar mais ou menos uns 20, vai dar uns 25 por aí, né? Acho que sim. Ô Sérgio, tenta pesquisar aí o Marquinhos do Corinthians quando foi PSG, porque ele era muito novo e era um cara de muito potencial. É claro que tem a diferença da vitrine do Corinthians pro América, mas era pelo menos um cara mais jovem. Vamos dar uma olhada nisso então. Mas tem mais algum comentário nessa linha? Não, pode ler os comentários aí agora, já tem uma porrada. Vamos lá. Lendo os comentários. Começa o doutor Adolfo, salve decadentes. O coelho vai ficar igual a uma tartaruga ninja de tanta cascudice que estamos adquirindo. Quase desencadeamos uma crise no elenco mais caro do país, do Brasil. A torcida estava possessa no intervalo, né, bicho? Sim. Então, vai me dar aquela zoada, né? Continua o Adolfo aqui. Opa, hoje o Henrique vai bradar pelos poderes de Grayskull. Exatamente. Marcos Neto dá um salve. Bem lembrado, para votar tem que fazer login, não tem Facebook, o meu e-mail é corporativo, não consegui ver iPad. Ele tá falando da votação de Bala e Colatina. Tem que fazer login, Marcos Neto, mas não é do Facebook não, tá? Você entra lá no decadentes.com.br, não é no Facebook, é divulgado também no Facebook, mas a enquete está dentro do site e, na verdade, ele é um formulário do Google Docs. Então, o e-mail que você precisa botar lá, na verdade, nem precisa fazer login. Você só coloca o e-mail lá para não... Como diz? Para que não possa votar duas vezes. Acho que ele barra por e-mail. Não, talvez você tenha que fazer login em si, mas é o login do Google, tá? Se você está aqui no YouTube com o login Marcos Neto, esse mesmo login é o que você vai usar lá para votar lá. Esse e-mail que você usa aqui no YouTube é aquele lá, viu, gente? Se tem essa dúvida, dá tempo de votar ainda. Pode tentar lá, Marcos. O Adolfo, eu estou com o Guaciba. Não acho que nenhum dos dois foi pênalti. Arnaldo César Coelho também não achou o primeiro pênalti. Sério mesmo, gente? No Sport TV eles cravaram. Eu não lembro quem era o comentarista, não. Acho que não teve... Era o Noriega, mas que não é um ex-árbitro, né? Não é um comentarista de arbitragem. Então tá, então vamos ficar com os dois aí e não com o Noriega. A minha análise não foi por causa do Noriega. Eu baixei o som do Sport TV, tava ouvindo a Itatiaia. Eu mesmo vi na imagem que tinha achado que foi. Eu também achei que foi. O primeiro eu achei que foi. Mas se o Arnaldo falou que não, o Arnaldo é assumidade nacional, eles não poderiam chorar. Rodrigo BH, perdemos a classificação em BH. Fizemos o que era possível ontem. Contudo, fiquei um pouco incomodado com a postura dos jogadores e do Anderson após o jogo. Uai, esperava um pouco mais de indignação. Não com o resultado em si, mas com a consequência do empate. Parecia até que estavam satisfeitos com a eliminação. Eu, como torcedor americano, fiquei com esse sentimento também, viu, Rodrigo? Eu acho que os jogadores ficaram satisfeitos com o que conseguiram julgar. Com o que apresentaram. Com o que apresentaram, ué. É Davi e Golias, bicho. A gente saiu com empate dentro da casa deles. É um resultado louvável, tá? Desde o início a gente já sabia que seria muito difícil. Pensa diferente, Wallace? Não, e eu também não reparei nessa postura dos jogadores depois, não. Eu acho que foi um bom desempenho, pode ter sido isso que o Sérgio falou, né? Talvez eles estavam satisfeitos com um bom desempenho. E o resultado não é nada desastroso. É claro que a gente esperava uma participação melhor na Copa do Brasil. Só que desde o início esse grupo está muito focado na questão de que o objetivo do ano é a permanência na Série A. Sim. Isso é bom e ruim. Isso é bom porque eles realmente estão botando para quebrar no Brasileiro, a gente está em sexto colocado, mas isso é ruim porque talvez até de forma inconsciente uma desclassificação em outro campeonato não vira um peso, porque você está muito certo do seu objetivo no ano, que é a permanência na Série A. Então isso tudo é reflexo desse objetivo bem cravado. Toda entrevista a gente vê que o objetivo é esse, é ficar na Série A. O Juninho, depois do jogo contra o Botafogo, fez o gol, foi lá ser entrevistado e foi isso que ele cravou. Nosso objetivo é a permanência, e tá certo ele. É, agora nós não temos outras competições para ser eliminado, então não vai acontecer de novo. O Marcos Neto também prefere o Carlinhos que o Giovani, e o Aderlão ontem não estava bem. Zé Alves Aguiar, boa noite. Ontem vi a parte física. Será que está tendo deficiência nessa preparação? Pois correram até 20 do segundo tempo, hora do gol do Porco. E o Ed Carlos tem de rever, não? Não entendi. Quem é o Ed Carlos? Quem que é o Ed Carlos? Tem que rever, não? Que Ed Carlos? Será que é o preparador físico? Não sei, vocês acharam que houve deficiência na preparação? O jogo foi, desde o início, um jogo muito corrido. Eu achei menos corrido que o de cá. Você achou? Eu tive mais sensação do time. Eu fiquei com mais sensação do time cansar no jogo de cá. No de ontem eu achei até que não. Talvez eu tenha achado, que eu tenha ficado com essa impressão, por quê? Quem segue lá o Decadentes no Twitter, no Facebook, ou o Geraldo América, que também é meu lá no Twitter, reparou que desde o jogo contra o Ceará eu não tenho feito as narrações no Twitter. Então no primeiro jogo contra o Palmeiras eu fiz. E quando eu faço, obviamente a minha atenção fica dividida entre a tela da TV e a do computador enquanto eu estou digitando. Então perco alguns lances, perco alguns momentos. Eu não estou fazendo mais, e ontem eu estava full focado na TV, só de olho em todos os lances. Talvez para mim tenha parecido mais corrido por essa razão, não sei. Sérgio? Caiu o Sérgio? Caiu. Deixa eu aproveitar aqui, aproveita. Mandar um abraço pro Rogério, que está nos ouvindo aí pela primeira vez. Seja bem-vindo e fique sempre ligado. Não, já que você está mandando um abraço pro Rogério, eu vou mandar um abraço aqui também pro nosso querido Leonardo Rocha, que mandou uma mensagem muito bacana pra gente lá no Facebook essa semana, acho que foi ontem ou anteontem. Vários elogios, eu não vou ler aqui, porque nós também não somos tão afeitos à rasgação de seda. Mas agradecemos demais que você tenha gostado, que você esteja gostando do Decadentes. E é aquilo que eu te falei, o dia que você quiser vir participar aqui com a gente, venha e continue ouvindo e espalhe a palavra. Muito bem. Deixa eu continuar aqui então. Rodrigo BH lembrou muito a postura do ano passado, ainda falando sobre a postura do time pós-jogo. Lembrou muito a postura do ano passado, quando pareciam que não acreditar que o título era possível. Eu acho que são momentos bem diferentes, né? O ano passado foi aquela coisa de vamos botar o pé no chão e vamos, antes de falar de título, conquistar a classificação. Depois que a classificação foi conquistada, aí mudou o panorama, né? É bem verdade que houve um momento que o América ficou um pouco afastado ali da liderança, mas o que eu sentia, pelo menos, era disso de vamos classificar primeiro, depois a gente fala em título. Acho que é um pouco do que vai acontecer nesse brasileiro. Vamos fazer os 46, 48, 45, seja lá qual matemática cada um estiver fazendo, para depois a gente falar em qualquer outra coisa. E outra coisa também, o Sérgio falou no início do programa, falou muito bem. Quando a gente jogou lá contra o Ceará, fez 2-0 e no segundo tempo a gente foi mal, nós aqui detonamos no programa. Sim. Por quê? Porque aquilo ali ficou um pouco, ficou nítido pra gente que o América caiu de rendimento no segundo tempo ali por uma opção dele, América. E o Ceará cresceu muito no jogo porque o América se encolheu ali. Contra o Palmeiras, lá, gente, é um pouco diferente. Aí a coisa muda um pouco de figura. Não dá pra gente achar que todas os panoramas do jogo foram por causa do América. Do outro lado, tem um adversário muito importante, tem um adversário que tem muita qualidade. Então, o Palmeiras cresceu no segundo tempo. Pode ter um pouco do América ter tentado segurar 1-0? Pode, claro. E o América também estava no seu direito. O América precisava de 1-0 ali que levava para os pênaltis, para a gente estava bom. A gente tentava na loteria dos pênaltis. Mas tem um outro time ali, que é o Palmeiras, que não vai aceitar perder para o América dentro de casa, com a sua torcida começando a pegar no pé, assim, do nada. Não é assim que funciona. Contra esse tipo de equipe, não adianta a gente também ficar na soberba de achar que o América tem que entrar, dominar os 90 minutos e pronto, acabou. Não, a gente ainda está numa fase de evolução, de tentar permanecer numa Série A. Isso aí a gente fazia na Série B. Na Série B a gente já está grande o suficiente para atropelar os outros times. Na Série A, a gente é filhote. Na Série A, nós vamos ter que tentar fazer isso contra o Ceará e contra um Palmeiras, roubar algum ponto do jeito que der. Boa noite, senhor. Sumonaram Jairo Viana. Eu tô ouvindo vocês falando bobagem de vender o Messias por 5 milhões. Eu quero 25. Foi praticamente que ele tá Shazam, rapaz. Fiquei revoltado. Como assim? Muito bem, seja bem-vindo, meu cara. Já que você chegou agora, quer algum destaque geral do jogo, alguma coisa assim? Não, o destaque geral foi que eu não vi o jogo, né? Verdade. É porque, na verdade, o que acontece? O primeiro tempo eu tava dando aula. E aí, obviamente, eu não tava vendo o jogo. Aí, 1-0, aí eu cheguei em casa. Como eu não quero ser o novo Henrique por muito tempo, eu decidi não assistir o segundo tempo, entendeu? Belo sacrifício, valoroso, e você será lembrado sempre por isso. Eu só vi o segundo tempo nos melhores momentos. Eu só vi o jogo nos melhores momentos hoje no Globo. Muito bem. O Alisson, continua lendo os comentários ali que eu preciso dar um auxílio pra minha filha ali, que tá só pra nós dois aqui em casa. Eu só não sei em qual que você parou, mas vamos lá. Eu parei no Zé Alves Aguiar, eu acho. Isso, antes da tela tem o do Marcos Neto. Esse aí. Então, esse aí você já falou. Meu resumo: o Coelhão esteve bem taticamente, o jogo todo muito mal tecnicamente. Faltou categoria de muitos jogadores. Até eu mando aqui: oi, meninos lindos. Não sei pra quem que ela tá falando, porque a gente não merece isso. Mas quero ir no jogo, mas por não conseguir abastecer vai ser difícil. Queria ver o Raí jogar. Uai, que isso? Theo? O que é isso, Theo? A Theo tá pior que o Barrichello, bicho. Reparou no tempo. Que isso? O Raí já é avô. Os caminhões não estão entregando só combustível. Máquina do tempo eles nunca entregaram, não. O Marcos Neto manda que acha que a questão da parte física está diretamente ligada ao esquema de jogo de marcação adiantada, que é humanamente impossível manter o jogo todo. Eles tentam e morrem no final. Mas eu não acho que o América tá marcando adiantado assim, não. Acho que a gente também tem marcado de um nível normal. Se tem muito alguém adiantado, é um só. É o He-Man que tá lá na frente, é o cara da ponta que dá aquele primeiro combate. Mas o resto do time, você pode olhar que tá do meio de campo pra trás. Compacta bem. E essa situação de compactar, ela também exige do jogador, né? Que ele tem que ir e voltar toda hora. Sim. Mas não tá marcando lá na frente, não. Ele manda que... Até o manda que o Anderson só sai do América pra seleção... Então vai ser depois da Copa. E lógico que ele prefere nossos atletas, provavelmente, do que o Neymar. Eu naquela mesma conversa que a gente estava tendo sobre a saída do Carille, se o Ender estaria a perigo ou não, eu já profetizei quando é que o Anderson sai, né? O Anderson sai em 2019, após uma derrota vexatória do América na Bombonera pela Libertadores. Aí provavelmente vem o Fernando Diniz. Nossa Senhora. Muito bem. Marcos Neto manda aqui que para time nacional tem a questão dos 7 jogos. Comentamos sobre isso aqui. E o Serginho completa contra o São Paulo. O Serginho não sai, Messias não sai. Acho que esses caras jogam contra o São Paulo domingo e aí já era. Ele completa aqui que o único que corre risco de sair é o Anderson. Não sei se o único, mas para mim a peça mais importante poderia sair. O Adolfo manda que o Anderson não sai. Marcos Neto, tomara, mas se chegar um caminhão de dinheiro... Caminhão não vai chegar, viu, Marcos Neto? Porque tá tudo travado. mas ele falou aqui que se chegar um caminhão de dinheiro do lado do Corinthians, que aí ele não sabe. Até o manda que o Messias merece um mercado estrangeiro no final da temporada, lógico, também acho. E o que o Henrique falou é muito importante. Se a gente conseguir desbravar isso aí, de se tornar uma vitrine pro mercado estrangeiro, não precisar... dessa ponte de vender para algum clube grande aqui do Brasil, vai ser uma virada de página na história do América. O José Exatamente. Alves Aguiar, essa que eu já li antes, americano nato, manda aqui que o América melhorou muito depois que o Anderson chegou, e manda que tamo junto, decadentes, tamo junto. Americano nato tá com um canal aí no YouTube também, depois todo mundo vai lá dar uma conferida, se inscreve no canal, tá fazendo uns videozinhos lá. Escola de base dos decadentes, não é isso? Isso aí, categoria de base. Por falar em categoria de base, até eu pergunto se temos alguma notícia do Mateuzinho. Acho que ele tava voltando tava pra ser liberado pro campo, não? Ele já tá treinando com bola, já. Já teve vídeo dele, imagem dele treinando com bola, sim. Aí agora é pegar ritmo, né? Ele passou por uma cirurgia difícil e tal, claro que o menino recupera mais rápido, mas tá no tempo ainda. O Marcos Neto manda aqui que ele tá em transição e acha que volta depois da Copa. Até ainda manda que o Messias vale o planeta América. É verdade. Vale o Jairo. 26 milhões, Não vale não, Jairo? Vale mais, tá doido? Quanto você quer no Messias, Jairo? Ô, bicho. Tô vendo aqui agora, 10 milhões de euros. Não, eu tô falando que assim, isso é o mínimo do mínimo. O Gemerson foi 48 milhões de euros uns 2, 3 anos atrás. Só. Não, você é louco, Jairo. De 48 milhões de euros, isso é preço. Não, 42 milhões de reais só. Ah, tá. Então, é 10 milhões de euros, é. Praticamente. 13. Mas merece mais, só. Não tem a mínima lógica. Então tá. Assim, né? Eu acho que aí a gente vai, tem que entrar numa outra questão, que é o seguinte: quanto a gente quer por ele é uma coisa. Quanto o mercado tem hoje a oferecer por ele, a gente tem que pensar que o Messias teve, a gente tem 6 rodadas de Série A. O Messias tem 6 jogos em que o mercado realmente analisa de verdade mesmo, assim, pra ver se aquele cara tem potencial. Então são 6 jogos. Então, a gente talvez não os jogos da Série B, mas o fato de ter sido campeão pesa favoravelmente. Pesa, não, tudo pesa, mas assim, o que vai separar o joio do trigo mesmo é a Série A pra ele, e ele ainda tá no começo dessa caminhada. Ele vai depender muito, por exemplo, do companheiro dele ajudar também pra essa valorização dele acontecer. Sim, no jogo contra o Palmeiras, Rafael Lima foi muito mal a ponto de comprometer um pouquinho a atuação do Messias. Verdade. Messias não foi tão bem quanto o Palmeiras, então... Até o companheiro de zaga dele é importante para essa valorização na Série A. Mas eu não tenho dúvida, se ele fizer uma grande Série A, o patamar dele vai subir, e aí ele tem grande chance de ser o nosso primeiro jogador negociado para o mercado estrangeiro. Negociado, assim, em alto valor e tal, né? Fora as parcerias com o Feyenoord da vida, que foram importantes à época, mas que nós já estamos em outro momento. Sim. Você quer continuar lendo aí, Henrique? Pode ser. Você parou na tel, né? Ah, o Zé Alves Aguiar. Ah, bem-vindo de volta, Sérgio Tavares. Zé Alves Aguiar aqui, que é cheio da nota, já está dizendo aqui que o euro está 4,10. Marcos Neto, Mateuzinho está em transição, você leu. Jair Viana, vocês estão malucos. Aí você já falou, né? O Gemerson foi com Mana, com 48 milhões, no mínimo 10 milhões de euros. Marcos Neto, que dá isso mais ou menos, um pouco mais, que a gente comentou também, mais ou menos 10 milhões dá quase os 48, vão ser 13, 14, por aí. O Zé Alves corrige a cotação, 4,24 está o euro hoje. É, mas esse é o turismo comercial, Zé Alves, tem que verificar. Aqui, pega lá. Só para falar disso aí, que eu não sei se vocês acharam que eu caí. Machucou? Não, até que não. Sou gordinho, né? Fofinho, aí não machuca, não. Ah, o Alisson perguntou do Marquinhos. Sim. O primeiro link que eu achei é alguém falando assim: o pior negócio da história recente do Corinthians. Foi vendido mal. Foi vendido por 3 milhões de euros. Sim. Ah, então... não, isso aí nós não queremos. Aí tá pouco. Pois é, mas ele era um moleque, quando foi vendido, ele era muito novo, ele tinha feito tipo... Se eu não estou enganado, viu 3-4 partidas pelo Corinthians. E aí o PSG viu o potencial no menino e levou. Então, o pior é porque, tipo assim, depois que o cara vingou lá fora, aí é muito fácil classificar que é pior, né? Mas se não tivesse vingado, teria sido talvez uma boa negociação. Não, foi talvez não, precipitada do Corinthians. Porque o jogador. A disparidade é muito grande. O Corinthians vendeu por 3 milhões, depois o Paris Saint-Germain vendeu por 60 milhões. Ele foi para onde, hein? Pro Barcelona. E aquele Marco Túlio da base do Atlético. Ele foi do Barcelona, não, ele é do PSG até hoje. Ah, então tá bom. Então era só uma proposta do Barcelona. Pode ser. Então deixa eu ver aqui quantos jogos ele fez pelo Corinthians naquele ano. Olha pra você ver, o Marco Túlio, que é categoria de base, só porque é atacante lá da cachorrada, foi 10 milhões de euros. E aí? Não, mas atacante é mais caro. Você vê uma disparidade muito louca. Sim. Ó, ele, não fez, ele tinha feito 14 jogos pelo Corinthians. Ah, não, foi real. Ô, já, isso que eu ia falar, isso é real. Viajei. Então, ele tinha feito 14 jogos pelo Corinthians, foi pra Roma, fez 30 jogos pela Roma, depois ele foi PSG. Aqui não tá como ele tendo ido pra Roma por empréstimo, não. Acho que ele foi comprado pela Roma. É, onde que eu achei também ele. Foi vendido pra Roma por 3 milhões. Ah, então desculpa, é isso aí. Mas essa segunda venda que você citou aí de 60 milhões não seria do Roma? A Roma pro PSG? Não, eu que errei. Ele foi pra Roma por 3 milhões e depois ele foi pro Paris Saint-Germain por, deixa eu achar aqui... 31 milhões de euros. E aí depois o Barcelona tava querendo ele por 60 milhões. Aí você tá me falando que ele não foi, né? Sim. É, não. Tá no PSG até hoje aqui, segundo ogol.com.br. Muito bem. Quer mais? Onde eu tava? O Zé Alves Aguiar confirma que a nossa suspeita de que o Ed Carlos é preparador físico. Bruno Rezende, para mim houve reclamações excessivas do time. Jogo decisivo e o time jogou no ritmo de uma decisão contra o time mais rico, dos melhores elencos jogando na casa deles. Os jogadores foram guerreiros. Marcos Lage, boa noite. Achei o Anderson lúcido na coletiva, a equipe foi aplicada, mas não tivemos destaques individuais, especialmente do meio para frente. Rimen, Luan, Serginho e Aderlan, muito suor e pouca inspiração. Marquinhos, então, coitado, não foi a noite dele, verdade. Mas valeu, bola pra frente, o ano promete, vai. Quando entrou o Marquinhos, eu tava com... Eu achei que ele fosse conseguir alguma coisa ali. É, mas foi. Ele entrou, acho que no lugar do Aderlan. Eu já tava achando o Aderlan muito. Não, ele entrou no lugar do Norberto, na verdade. E aí Norberto o Aderlan veio pra lateral. É. É, na hora eu gostei muito da substituição e achei que aquilo fosse dar resultado. Uhum. Mas o Marquinhos também entrou muito mal ontem. Muito mal. Acontece, tem noite que é assim. Sérgio. Não, concordo com vocês. Marquinhos. Já é? Bem. Muito bem. Por fim, até o todo fã clube do Anderson, chorando muito com meu irmão Sérgio, posto Piranga. Não pensa no agora, sempre na frente. Tudo bem que mata algumas centenas de pessoas até chegar no objetivo. Vamos ficar. Só para situar, até o tem 18 anos só que o Raí parou de jogar, viu, Théo? Mas depois eu fiquei pensando, porque o Raí, eu acho que ele tem algum cargo de dirigente lá no São Paulo, deve ser isso que a Théo ficou pensando aí. É, mas não vai jogar. Não. Esse cargo não é no campo, não. Ele é o Drupski de lá, olha. É. Muito bem, mais esperto que o Rogério Ceni. Muito bem, vamos para o Bale Colatina. Vocês querem puxar mais algum destaque? Pode. Eu tenho aqui alguns avisos paroquiais. Posso puxar aqui então? Pode. Então, só. Eu só achei o resultado aqui que você queria. Então, que você então já vamos começar a falar dele. Ontem nós tivemos também outro jogo das meninas pelo feminino na Série A2 do Brasileirão. O América recebeu a equipe do Minas Brasília. Que é um clube daqui, que, se eu não me engano, na sua fundação, você não tem ligação com o Minas Tênis Clube, foram de ex-sócios do Minas Tênis Clube que vieram para Brasília e montaram um time aqui, por isso ele tem esse nome. E, se eu não me engano, elas perderam 2-1, foi isso, Sérgio? Isso, segunda derrota seguida. Estamos em quarto colocado agora. Muito bem, então estamos em quarto colocado. Outro aviso, falando também do feminino, vai acontecer o primeiro treino do Locomotiva Feminino no dia 9 de junho, então no próximo mês aí, dia 9, é o sábado depois do feriado prolongado, lá no 12º Batalhão de Infantaria. As meninas que quiserem se inscrever para jogar lá no América Locomotiva, esse esporte novo, tá lá na página do América Locomotiva, lá no Facebook, eu vou ver se eu coloco o link do formulário aqui no post também. Então vão lá, lembrando que o que a gente falou pro masculino, vale também pro feminino. Futebol americano é extremamente... Né? Pois é, não é? Curioso. Não sabia que tinha futebol americano feminino, não. Deve ser tudo umas crambianas, né? Aquela mulherão, né? Deve ser tudo. Então, era o que eu ia falar exatamente agora que não. Não. Assim como é no masculino, também vale a máxima para o feminino, de que o futebol americano é um esporte extremamente versátil, é um esporte extremamente especializado nas suas posições de jogo e que aceita também mulheres de todos os biotipos. Então, às vezes, você tá aí querendo fazer, tá cansado do CrossFit? Acabou a ondinha? Acabou o hype do CrossFit? Que ainda tá forte aí, mas você já encontrou a luz e descobriu que aquilo é uma palhaçada? Vá lá treinar com a América Locomotiva, fazer um trabalho lá com eles, conhecer um esporte novo, quem sabe aí se apaixonar por um esporte novo e começar a praticá-lo vestindo a camisa do nosso coelhão. Pra é isso. Para a Théo, que deve estar ainda na época da lamba aeróbica, tem aí também agora o futebol americano. Pois é, 18 anos, Théo. 18 anos. Que mais? Nós tivemos essa semana o lançamento do Planeta América com uma cobertura espetacular do nosso Amaury Viana Júnior. Eu vou te falar, eu estou pensando. Garbo e elegância na floricultura da Raja Gavalha. Aconteceu de supetão, viu, gente? Eu brinquei com ele lá no grupo do Decadentes no WhatsApp. Ah, faz uma live aí. Quando eu vi, tava transmitindo o evento inteiro. Coisa linda, Jairão. Uai, eu liguei lá, enquanto ninguém deu um tapa no meu celular, foi passando. Muito bem, e enquanto ninguém deu tapa, durou a apresentação inteira. Eu tava tentando puxar da memória desde quando eu ouço falar em Planeta América. E, salvo engano, é desde o final da década de 90, né, não? Se não é início dos anos 2000. Realmente, viu? Mas tá pra 20 anos aí que eu ouço falar em Planeta América. Isso é um projeto antigo, isso é um desejo antigo do América. Que o América tá conseguindo começar a dar os primeiros passos, colocar, assentar os primeiros tijolos para a construção desse CT que vai ser, sem sombra de dúvida, o melhor CT do Belo Horizonte. A título de comparação, a Granja Comari tem 150 mil metros quadrados. A Toca 2 tem 86 mil metros quadrados. O novo Planeta América terá 160 mil metros quadrados. Isso fora aquela parte da MBR lá que o Salão mostrou, que eu sei que nós vamos comprar aquilo ali ainda. Tem fé no futuro. Pode ser daqui a uns 20, 30 anos, mas vai acontecer. Com certeza. Aquilo ali vai ficar isolado de um jeito que não vai... Isso. Não vai valer a pena deixar aquilo ali, não. E aí é fruto de muito trabalho, dessa reorganização que o América tem feito, tanto administrativamente, principalmente administrativamente, na sua profissionalização do seu quadro de funcionários, trabalho de captação que o marketing comercial estão fazendo, reestruturação das contas, assim... É só elogio, gente. Não tem o que criticar. E tomara, claro, que ainda tem muita coisa para acontecer, até que, de fato, as máquinas entrem no CT Lana Drummond para fazer essas obras se iniciarem. É um projeto grande que traz a categoria de base para junto do time profissional. Ou seja, se o América já é um time formador muito forte, o América tem potencial para se tornar um time ainda mais forte na formação de atletas. Formação de atletas que, para a gente, que tem pouca mídia, que tem pouca exposição, não tem contatos de patrocínio assim tão vultuosos, é importante, do que a gente está falando agora, de abrir a janela para vender Messias para fora e, a partir daí, atingir um novo patamar. Eu fiquei absurdamente emocionado, eu sou desses, me desculpa. Começou aquele vídeo ali, ninjas cortadores de cebola apareceram na sala da minha casa. Eu fico muito, muito, muito feliz. Gente, é muito osso que nós já roemos, né? A gente vai lembrar da história da América, a gente já roeu osso demais. E como eu falei, eu ouço falar disso há 20 anos, não é desmerecendo que levou 20 anos para isso acontecer, não. É entender que há 20 anos o América está perseguindo isso e agora o América está chegando muito perto de conquistar. O Salão ainda acertou demais em lembrar que cada americano, cada um dos que estavam ali, e também dos que não estavam, que estavam em casa, lá na live do Facebook, acompanhando o nosso Amaury Viana Júnior fazendo a transmissão, o América é de todo mundo, o América é esse sonho coletivo. Essa frase ficou muito feliz do Salão. Eu espero que o marketing do América, os tijolinhos foram distribuídos para os conselheiros, não é isso, Jair? Isso. Eu já falo para o marketing do América aqui, pode começar a vender esses tijolinhos aí, que pelo menos 3 eu vou comprar. Claro que eu tenho consciência de que não vai ser o preço de um tijolo lá na Leroy Merlin, vai ter que ser um pouquinho mais, porque ele é um tijolo especial, ele é fabricado, né, para cada pessoa, com seu nomezinho, mas bota para vender, não deixa isso fechado só no conselho, não, bota para vender tijolinho, que pelo menos 3 eu garanto para vocês que eu vou comprar, e eu acho que vai ter muita gente da torcida América que também vai querer, e isso pode sim ser uma forma de arrecadação desses 20 milhões dos quais o América ainda precisa correr atrás, tem uma parte que deve vir aí, vamos torcer para que venha uma negociação com a MRV, mas para além disso, o América ainda precisa captar mais uma graninha para conseguir fazer esse sonho funcionar. E então, também pensando nessa graninha de fazer o sonho funcionar, comentário, alguém quer comentar sobre o Planeta América? Eu vou mudar aqui. Não. O Jairo provavelmente vai fazer uma coluna sobre o Planeta América. Eu devo escrever amanhã sobre o Planeta América. Eu só queria comentar uma coisa, a gente está falando de 20 anos aí, mas eu vou até mais próximo, gente. Se falassem com vocês em 2008 que isso ia estar acontecendo, cara, ninguém acreditaria. Nossa, a gente tá, 2008 a gente estava vivendo uma lama no América de fazer gosto, né? E assim, foram 10 anos muito importantes na história da América. A verdade é essa. É claro que a gente... Diga, Wallace. 2008, se eu não estou enganado, chegou a rolar, não sei se foi boato ou se teve algum fundamento, de que o América, em algum período daquele ali, de Série B e tal, de Mineiro, do América com dificuldade de ter até coisas básicas para treinamento, do tipo bola. Sim, e agora nós estamos há 8, a 10 anos, 10 anos depois disso, falando de forma concreta em ter talvez um dos melhores CTs do Brasil. Sem dúvida. Muito se fala, bem lembrado aí, muito se fala da importância, entre aspas, que foi a queda do Corinthians para essa reestruturação e o que o Corinthians virou depois daquilo tudo. É claro que a gente não consegue traçar essa mesma história porque nós não temos os títulos nacionais que o Corinthians alcançou. Mas eu acho que se a gente pegar dentro do nosso perfil ali do América, dentro do que é a nossa realidade, o que o América fez depois daquela lama de descer para a segunda divisão do Campeonato Mineiro é tão louvável quanto foi essa reestruturação do Corinthians. Exatamente, a gente conseguiu a ascensão, pois é. A gente conseguiu essa ascensão, uma ascensão tão grande, um crescimento tão grande, quanto tanto gostam de celebrar aí o que foi o Corinthians antes e pós-queda. Então, vamos continuar essa caminhada. O América está de parabéns. Não tem o que falar, é só alegria. Muito bem, acho que é isso. Vamos para a América Latina. Depois eu termino com os outros comentários aqui que já são a respeito do próximo jogo. Voto popular de bala e colatina. Vamos dar um refresh na página. Não teve votos novos. Ó, teve não. Então vamos lá. Colatina, começa com Colatina, acho que pode, né? Colatina, nós tivemos 1, 2, 3, Rafael Moura, Juninho e Aderlan empatados com 5,3. O Luan com 10,5. Enderson Moreira com 15,8. E o grande votado do Colatina foi o Marquinhos, com 57,9% dos votos. Ah, já adianto, é meu voto também. Marquinhos entrou bem, né, gente? É, acontece. É o que eu vou. Marquinhos também é meu voto. Caio. É, eu, assim, eu não vi o jogo, então, como eu vi só melhores momentos, é meio difícil de votar. Mas eu vou votar no Rafael Moura por uma questão simples. Num jogo como esse, a gente contratou um cara tipo ele para esse tipo de jogo. Porque ele é o cara cascudo, ele é o cara que tem que ajudar mais nesse tipo de jogo. E não me pareceu que ele participou, não. Então, assim, é um voto pouco qualificado, mais qualificado no papel que ele deveria fazer e não no que ele fez, de fato. Muito bem. O Alisson? Eu voto no Marquinhos, o voto da galera é muito bom. Porque ele realmente entrou e o que ele, a expectativa que eu tinha dele mudar o jogo, ele não mudou absolutamente nada. Ele foi, inclusive, pior do que quem estava ali, mas ele jogou pouco tempo, então eu vou poupá-lo desse e meu voto justo. Vai para Aderlan. Achei que o Aderlan foi muito mal na partida ontem. Justo, acho justo. Sérgio? Eu fiquei entre dois também. Eu fiquei entre o Luan, que eu xinguei ele muito no começo do jogo, acho que ele errou muito ali, mas em compensação no segundo tempo ele melhorou. E o Marquinhos, que entrou com uma expectativa nossa, pelo menos, de que ia dar uma rapidez ali, e errou mais ainda do que o Luan. Então, eu fiquei nas duas, mas como o Marquinhos está ganhando, eu voto nele para fechar com ele. Então, pronto. Então, tá aí, Marquinhos. Voto do Bala. Vamos lá. Tivemos aqui 1, 2, 3, também empatados com 5,3%, que foram João Ricardo, Norberto e Messias, com 10,5%, Leandro Donizete, empatados com 15,8%, Carlinhos e Luan, e os dois empatados em primeiro lugar, com 21,1% dos votos, você vê que foi bem dividido, Juninho e Rafael Moura. Então deu empate no voto popular. Eu já adiantei no meio do programa, eu voto no Rafael Moura, acho que o Juninho jogou muita bola também, não sei se ele seria a minha segunda escolha, não. Eu acho que eu votaria no João Ricardo antes de votar no Juninho. A atuação do João Ricardo também foi magistral, fez boas defesas. E aquela bola não achei, vi gente falando que foi peru, não dava, gente, aquelas só bolas tem maluco, que... Só tem maluco. Busca a bochecha do gol, você não pega, não. É isso aí, ué. Então você, Sérgio, quem você vota? Então, eu separei dois também, eu fiquei entre Juninho e He-Man. Eu achei que o Juninho jogou pra caralho, mas o He-Man foi mais efetivo, eu acho. Eu discordo do Jairo, que o He-Man não é o cara cascudo que não fez. Eu acho que ele fez, ele foi o cara que conseguiu dar uma qualidade ali. O gol, inclusive, é muito mérito dele. Sim. Vou votar no He-Man, é isso aí. Beleza, só pra também puxar aqui a menção honrosa pro Carlinhos, que jogou muita bola. Você já adiantou, né, Alisson? Que é exatamente o Carlinhos. Eu vou votar no Carlinhos, achei que jogou muito bem. Mas eu achei interessante ter tido aí no voto da galera, ter sido citado o Norberto, que é um cara que a gente quase não tem comentado dele, mas quando ele tava lá na época muito mal, deixando a Avenida Norberto, que a gente brincava aqui, a gente tava pegando muito no pé. As Sim. duas últimas partidas a gente enfrentou ataques mais qualificados, Botafogo e Palmeiras. E nessas duas, o Norberto não teve as falhas defensivas que tava tendo antes. Quero acreditar, quero ser otimista aqui e pensar que ele resolveu um pouco isso, de repente a chegada também do Leandro Donizete, isso mesmo aí, que atuando pela esquerda, deu uma consistência defensiva melhor, né? Uhum. Mas é importante falar do Norberto, porque quando ele foi mal a gente criticou, é importante falar agora que tá dando mais consistência defensiva. Justo. Então voto no Carlinhos. Jairo? É mais um outro caso, como eu falei, meu voto é pouco qualificado nesse caso, e eu vou até mudar nesse caso, eu vou votar no Juninho. Eu olhei, na verdade, o meu voto de bala foi bem baseado em estatística, eu dei uma olhada nas estatísticas do jogo, e eu a princípio gostei do Donizete, mas eu vou trocar pro Juninho. Muito bem. Então, ficou rimendo, é isso? Eu, Sérgio, meio ponto da galera? Isso. Aqui, você tá desprezando completamente os votos do Corneta. Ah, não, Corneta só... Corneta não votou, senhor, ele votou nele. Corneta tá de palhaçada. Quando ele não vem aqui, bala fui eu que marquei 4 gols ontem, kkkk. Não sei que gol. Qual que tá tirando? Tá querendo enganar quem? Não vale não, Corneta. Não, eu acho que ele saiu na rua com a chave na mão, a chave de fenda. A chave de fenda, achou 4 gols e marcou o nome dele lá. Marquei corneta. Saiu rabiscando o carro na rua e marcou 4 gols ontem. Tá valendo gol sem goleiro também? Como é que é? Pois é. Gol solitário. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Entendedores entenderão. Maldade. Ó, últimos comentários aqui, ó. Parará, onde que eu parei, hein? Nossa, vocês comentam, hein, gente? Pelo amor de Deus. É isso mesmo, tem que comentar. O Adolfo, Onda Verde anunciou sorteio de 10 camisas oficiais para sócios no jogo contra o São Paulo e um Apple Watch para o sócio que for nos próximos 4 jogos como mandante. Opa! 4 ou 3, Adolfo, porque o quarto jogo como mandante é só depois da Copa. É isso mesmo? Eu não vi essa promoção, tá? Mas o Adolfo tá falando aqui que nos próximos 4 jogos. E aí, então, já vou aproveitar essa do Adolfo para falar. O preço do ingresso contra o São Paulo vai ser um pouquinho mais caro, certo? Mas, na verdade, ele é mais barato. Por quê? O América está fazendo a campanha do agasalho. Então, se você comprar o ingresso para o jogo contra o São Paulo, a inteira, isso não vale para a meia, tá? Comprando a inteira e doando um agasalho, você ganha ingresso para as 3 próximas partidas até a parada da Copa, que são, me ajudem, Atlético Paranaense, Chapecoense? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Chapecoense. Ah, não, então são 4 jogos mesmo. Adolfo estava certo e eu falando besteira. Então tá. Então desculpa, perdão pelo vacilo. É isso mesmo. Então você paga um ingresso, mais um agasalho de R$50, por exemplo, que é o do Portão 3, você vai ganhar 4 ingressos. 50 por 4, quanto é que é, Sérgio Tavares? Isso, R$12,50. Então R$12,50 que você está pagando ingresso. Na verdade ele está mais caro, mas ele está mais barato. Tem outra novidade também durante essas vendas, que é o América está com 8 pontos de vendas em Belo Horizonte. Isso é legal. Larga de ser preguiçoso, entra lá no site do América, procura lá a informação, você vai ver aonde é e quais os horários. Então, 8 pontos de venda, para não ter mais desculpa. Não, mas se é torcedor americano, certamente nenhum dos 8 é perto o suficiente. Claro, claro que não é. Porque não é. Obviamente, é. Faltou o nome que é na porta da minha casa. Exatamente. Está faltando no Barreiro. Tá faltando uma barriga. Aí, ó. Ah, ó. Eita, ferro. Vai, o Zé Alves Aguiar, vai dar pra comentar sobre o Planeta América? O fizemos, Carla. Teonilha, futebol não sendo asmática, pode? Futebol não sendo asmática? Como? Uai, pode. O ideal é que não seja asmática, não é não? Ela é asmática, ela parece que ela tá perguntando se pode jogar o futebol. Ah, sendo asmática? Às vezes o kicker não corre muito, ele só entra lá, dá uma corridinha e chuta a bola. Eu acho que pode, Teo. Se eu não tô enganado, acho que eu já vi até o fumando. Ela fuma? Fuma. Então jogar futebol pode não, mas fumaça na asmática. Fumaça? Muito bem. Marcos Neto, bacana também a promoção para não sócios. Quem comprar ingresso, levar um agasalho ou cobertor aí. É isso aí que nós comentamos agora. O Marcos Neto está comentando que vai legal os 4 ingressos, os 3 outros ingressos, além do jogo de São Paulo. Então são 4 ingressos sem cobertor. Só para complementar aí, Henrique, a promoção é: compre o ingresso por R$50, leve um agasalho e ganhe 4 ingressos, né? Mas você não tem que levar o pé da letra e levar um agasalho só não, viu, gente? Pode levar quantos agasalhos quiser, pode levar cobertor, pode levar aquilo que tiver condição de levar, porque tudo será útil. Então, apesar da promoção exigir apenas um agasalho, leve aí tudo que você tem à disposição para doar. Mesmo que não seja agasalho, pode ser roupa que não é roupa quente, camiseta, roupa que você tiver para doar, leva lá, gente. Isso vai ter uma boa finalidade, isso vai ajudar a gente, o frio esse ano vai pegar. Essa que é a minha dúvida. Eu não vou comprar o ingresso, mas eu quero doar agasalho. Posso ir lá também, não posso? Ué, eu acho que ninguém vai te impedir, não. Então tá bom, é isso que eu quero saber. Se alguém quiser comprar o ingresso, mas, ah, meu Deus, semana passada eu doei todos os meus trem pra creche. Fala com o Sérgio Tavares, então negocia com ele aí. Tem uma outra parte também, eu acho que não é ideal, mas tá dentro da promoção. Quem pagar R$50 e não tiver agasalho, não for doar agasalho, paga mais 10 e ganha os 4 ingressos. Pra mim não é o ideal, porque não sei se esses R$10 serão revertidos pra isso, acho que até a América podia informar melhor. Mas o mais legal é participar da campanha do agasalho, gente. Exatamente. Procura aí no guarda-roupa, vasculha, que sempre vai achar. Nós fizemos ano passado, junto com a Barra 1, foi muito bacana a adesão de todos vocês, e nem valia ingresso. Então agora o América também institucionalizando isso naquele trabalho que eles já estão fazendo. Já foram entregues cestas básicas esse ano, vocês estão lembrados? Salão foi lá entregar nas comunidades ali próximo do Horto. Trabalho aí que o América está fazendo ali perto, mantendo o seu espírito esportivo, social e cultural. Theo, inclusive fora do Brasil é um absurdo o uniforme feminino. Ah não, Theo, relaxa. A Theo está falando lingerie ball. Que aí são as meninas que jogam futebol americano lá, não é exatamente futebol americano, mas elas jogam de lingerie. Não é isso, viu, Theo? Interessante. Não, mas não é isso que o Locomotiva tá fazendo, não. Lá é full body, armadura total, viu? Fica tranquilo. Sérgio Tavares, sua mulher não tá aí não, né? Marcos Neto, sobre o Planeta América, alguém sabe sobre a parceria com a MRV, sobre a troca de terrenos? A gente sabe o que você sabe, Marcos, aquilo que o Falun falou na apresentação. Se você ainda não viu a apresentação, você falou que não tem Facebook, né? Eu vou ver se eu jogo, se eu consigo baixar essa apresentação do Facebook e jogar também no YouTube, prometo fazer isso até sábado, que aí quem não acessa o Facebook vai poder ver no nosso canal no YouTube a cobertura do nosso Jairo Amaury Viana Júnior. Nossa, misturei todos os nomes agora. Zé Alves Aguiar, vai ter espaço para o feminino também no CT? Isso não foi dito, Zé Alves. É bem verdade que isso não foi dito. E eu espero de coração que tenha, viu? Mas não foi dito. Eu acho que sim, não foi feito o vestiário que foi inaugurado, o banheiro inaugurado. Não foi o feminino? É, não foi. Lembro. Não foi na época da Copa e tal? Então eu acredito que sim, viu, Zé Alves? São, se eu não me engano, 8 campos. Oficiais? Dez campos, mas oficiais acho que são 8, não? Ah, bom, aí não sei. É, enfim, tem campo pra cacete, bicho. Dá pra treinar as meninas lá também. Até aqui, Henrique, você é canceriano, vamos todos chorar juntos de felicidade. Eu não acredito nessas coisas não, viu, Théo, mas diz o povo que eu sou ariano, satanaires. É, Zé Alves Aguiar, boa ideia, Henrique, também quero comprar pelo menos um tijolo, aí o Zé Alves vai comprar o tijolo também. Vamos abrir uma olaria aí, América. Até, ó, meu pai completa 70 anos esse ano. Quero agradecer a ele por ser americana. Nada melhor do que um tijolo lá. Olha aí, ó. Então, América, vamos vender tijolo. Marcos Neto, América já esteve tão mal de grana. Eu já comprei uma lista de itens que precisavam no K como vassoura. No CT deve ser, né? Com vassoura, botas plásticas para faxineiro, material de limpeza, etc. O Cristiano, Jair Olhos, me ligou pedindo. Nossa Senhora. Me ligou pedindo, isso foi em 2008, aí tá vendo? Marcos Neto, 2008, aquela, né? Pois é. Se tivesse a história do tijolo, eu quero um muro. Olha aí, aí sim, hein? O muro Marcos Neto. É, será que vai ser chamado de Muro das Lamentações? Interrogação. Atel, essa história de torcedores comprarem o que o clube precisa também é fantástica. Clube aristocrata, né? É, enfim, temos que acabar com essa pecha. Atel, He-Man só perde pro Corneta. Eita. Clube na época quebrado mesmo. Aí, o Marcos Neto comentando, 2008, quebradeira. A Theo também quer saber o que o Corneta aprontou. Nós também queremos, viu, Theo? A gente só especula. Sem gasolina, não tem venda suficiente. Não espalhe as coisas feias que eu faço. Ah, então, viu, Alisson? Fica espalhando, não. Tipo, ser asmático e fumante. Esses são os comentários de hoje. Nós estamos com quase 2 horas de programa, meu Deus do céu. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Todo mundo que acompanhou, todo mundo que apoia lá no Catarse, ver se eu deixei algum recado para trás aqui que eu queria dar. Não, nem todos os recados que eu já queria, então. É isso, gente. Se tiver rodada no sábado, tá tendo greve de caminhoneiro. Aliás, eu lembrei agora qual era o recado que eu queria dar. Ele é especial para quem é de Belo Horizonte, que é grande parte da nossa audiência. Prefeitura de Belo Horizonte cancelou as aulas amanhã na rede municipal, certo? Então, na rede Estado municipal. Também. O Estado também, é isso que eu ia confirmar. Então, Estado e Prefeitura cancelaram para essa sexta-feira, utilidade pública, as aulas na rede pública de ensino de BH, em razão da greve dos caminhoneiros. Isso também foi feito aqui em Brasília, imagino que outros estados estejam tomando as mesmas medidas. Mas parece isso, que acabou, né? Parece que acabou o quê? Bom, tá na Globo.com, tá falando que chegou-se um acordo, mas eu não sei. Tá falando que fez uma proposta e tá esperando a resposta dos caras. Enfim, vamos acompanhando o noticiário. Até lá, até que tudo se esclareça, há uma falta de querosene de aviação, né, combustível para os aviãozinhos em vários pontos do país. Aqui em Brasília, por exemplo, só pousa quem tem dinheiro para decolar. Quem tem combustível suficiente para decolar depois. Já está desse jeito. Por essa razão, a CBF está reavaliando se haverá ou não rodada esse final de semana. O que eu quero deixar aqui de muito importante para vocês é: vocês não vão ficar esperando CBF, não, gente. Vocês vão lá comprar o bendito do ingresso, levar o cacete do agasalho para pegar os 4 ingressos e fica lá em casa com você. Depois, no dia do jogo, você vai conseguir usar o mesmo ingresso. Não fica esperando o CBF resolver, não. Depois eles resolvem de última hora aí que você não consegue comprar ingresso. Então aproveita sexta, aproveita sábado, já compra o ingresso. Se não houver o jogo, a única coisa que você vai fazer é ter que guardar o ingresso até a data futura. Você não vai perder esse ingresso de modo algum. Então aproveitem a promoção e garantam os seus ingressos. Se houver rodada, a gente volta na segunda-feira com o meu querido Gil, do SPFcast, o podcast do São Paulo Futebol Clube, como convidado. Será na segunda-feira o nosso programa às 8. O jogo é domingo às 19. A gente vem segunda-feira, às 20 horas. Certo, senhores? Algum outro comentário final? É, eu só tenho um comentário que eu olhei aqui, o negócio que o Adolfo falou, é um Apple Watch. Apple Watch. Isso, é um relógio, olha que legal. É um relógio inteligente, você sincroniza ele com o seu iPhone. É, eu não sei se ele é compatível com o Android também, não, mas é um desses smartwatches. Não, só com iPhone? Não, então eu não quero ganhar, não. Beleza, vou passar. Também não tenho iPhone, não quero, não. Mas você passa ele nos cobre. Não, passa ele nos cobre e compre em camisa do América. Aí tá tranquilo, dá pra você comprar camisa pra família inteira. Pra quem tem, aí tiver o iPhone, você pode parear ele com o iPhone e começar a ouvir o Decadentes pelo Apple Watch, olha que maravilha. Legal. Aê, pode só assinar o feed. É isso, senhores. Então, obrigado a todos mais uma vez, senhores. Foi excelente a noite com vocês, como sempre. E pô, vamos dar tchau nessa bagaça. Hã? Foi muito bom hoje, mó engraçado hoje, né, cara? Rendeu. Senhor, é muita informação. Então tá, abraço a todos e até segunda-feira, se houver rodada.